que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo a vocês, até as 4 da tarde, aquele horário todo nosso, tá? Pra quem curte, adora, ama o rock and roll. Tá ok? Os clássicos do rock, novidades, lançamentos, músicas antigas. Enfim, a gente toca de tudo no mundo do rock. Tá ok? E mês de outubro a gente tá fazendo os especiais, como nós fazemos todos os anos, da comemoração agora de 4 anos do Classic Rocks. Legal hoje, a banda Sept, que começou com o UGO ou Udo. O pessoal fala Udo, mas pra mim é UGO. Mas tanto faz, ambos acho que estão certos, tá? O UGO agora tem um novo vocalista. Tá, tem inclusive aqui faixa do último, do penúltimo álbum, o último álbum ainda vou trazer pra vocês ainda, portanto você vai curtir o Accept. Pra você que não conhece, relaxa, fica à vontade mesmo, na boa, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Vamos lá? A gente começa com a Head of the Pack. Classic Rocks. Take it!

cara, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que o Accept é uma banda alemã, cara. Agora tô meio perdido aqui, como dizia antigamente, perdido em Abbey Road. Tô meio perdido, mas eu tenho quase certeza que é uma banda alemã. E o Joe Udo é alemã. Alemão. Não. Depois a gente vê isso. Até o final do programa a gente confirma isso pra você. Legal? Olha, você ouviu a primeira sequência aí com Breaker, Beats the Bastards, Balls to the Wall, Bad Habits Die Hard, Another Second to Be, Aiming Heights, olha só, e Ahead of the Pack. Esse aí é o Accept, meu amigo. Ainda com o Udo. Aliás, tá tudo misturado, não tem nada cronologicamente feito aí não, cara. Primeiro álbum, segundo álbum, terceiro álbum, tá tudo misturado pra você curtir o Accept do jeito que a gente mais gosta, legal? A gente vai pro break e volta já já, não saia daí. Olha, meu amigo, seguindo meu amigo Google. Segundo meu amigo Google, o Wikipedia, eu acho que é o Wikipedia que fala inglês, não sei. Vamos para portuguesar, porque brasileiro tem mania de aportuguesar que fica mais fácil, né? Wikipedia, tanto faz aí pra você. Tá confirmado, eu já tinha 99% de certeza, mas é uma banda alemã mesmo, o Accept. Tá ok? Bom, olha aí, a gente vai pra segunda sequência, começando com Bulletproof. Vem comigo. Classic Rocks. He called it this, he called it that, but never what it was. We call it shit, we call it grass, and that's the way it was. He took it once, just for the thrill, he bought a ticket to ride. When he was sober and dry. the very best news. I just got up, man, I feel a chill. One drink too much took me right out. How the hell did I get home? Was sitting there when I heard the door. Somebody kept on knocking. And there she was, neat as a pin, smile on her face, staring down at me. There she was! Do you let my holy domination? It's gonna be right in the Olha aí, cara. Eu não sei dizer aí, ó. É certinho, porque tá tudo misturado. Vai chegar uma hora que você não vai ouvir o Udo ou o Diogo cantando. Porque ele saiu da banda no seu, a época certa, entrou outro vocalista que é excelente, por sinal. Mas eu sou nojento, cara. Não tô com o nome do programa de Classic Rock. Eu gosto dos clássicos, dos originais, não desfazendo dos novos. Tá ok? Bom, a gente vai aí anunciar pra você agora, você ouviu Free Me Now, tá? Don't go, olha só, Don't Go Stealing My Soul Away, Donation, Do It, Burning e Bulletproof. É a banda 7 pra você, meu amigo. Som de chucrute pra você, som alemão. A gente vai pro break e volta, não saia daí. É isso aí, Classic Rocks, mês de outubro, comemorando 4 aninhos aqui do programa. E a gente, como todo ano a gente faz especiais. E eu tenho certeza que você ainda não ouviu esses especiais, porque cada ano a gente faz especiais que a gente não tocou ainda, que a gente não fez. Porque repetir também é só em último caso. Programas que tiveram audiência muito alta, às vezes a gente repete, mas é coisa rara. Tipo assim como foi do Dio, né, do Eric Clapton, Janis Joplin, que tiveram as maiores audiências, Led Zeppelin. De vez em quando a gente recebe, a gente repete. Mas tem muita coisa ainda pra ser feita em matérias de especiais, tá ok? Clapton com a Janis Joplin. Uma hora de Eric Clapton e uma hora de Janis. E já falando em Eric Clapton, já anunciando a vocês aqui, dia 1º de janeiro de 2015, tem um especial do Eric Clapton. Vão ser 2 horas com os melhores sucessos do guitarrista Eric Clapton, tá? Considerado um deus na época. Tinha até uma foto famosa, Clapton's God, e um cachorro urinando na parede. Malandro. Isso dos anos 60, 70, na época do Cream, na banda com ele, Ginger Baker, Jack Bruce. Bom, mas isso é outra história. Legal? A gente vai agora com Heaven and Hell, Accept. Vem comigo. Classic Rocks. We'll be right back. Zé, tudo a ver no nome da música, Losers and Winners. Perdedores e vencedores, não precisa nem falar, né? Onde tem vencedor, tem perdedor, né? Porque alguém perde, né, cara? Mas vai, é o nome da música, tá? Losers and Winners. Teve a Like a Loaded Gun, I Don't Wanna Be Like You, eu não quero ser como você, interessante essa. Hellfire, podia mandar essa aqui, podia endereçar, mas deixa quieto. Hellfire, Heaven and Hell. Ó, Heaven and Hell não tem nada a ver com Heaven and Hell do Black Sabbath com o Dio, não. É, podia até oferecer, como se dizia antigamente no rádio. Como se diz no rádio, né? Bom, é especial do Acepto, você dessa banda alemã que manda muito bem, muito rock and roll, sei que você tá gostando. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais uma gelada, um refrigerante, um copo d'água, um suco e a gente volta pra saideira. Já, já. Pois aí chegamos aí à saideira, cara. A saideira, é, podia ser saideira tipo que a gente acaba de bar, né? Que não acaba nunca. Mas é uma pena, isso aqui a gente tem hora pra cumprir, tem que ser feito direitinho, dentro dos padrões certinho. Legal? A gente vai pra saideira então do especial do Acept, porque tem muitas músicas aqui nesse bloco aqui, então a gente vai fazer rapidinho. Vamos lá com Love Child, é a primeira. Everyone's telling me that he was born, and a love child. Shake your Brincadeira, né? Gostou, né? The Zone is for You, That's Rock and Roll, Teutonic Terror, Shake Your Heads, Savers, Running If You Can, Hassles and Wilds e Love Childs. Esse aí já tem o último álbum do Accept sem o Dio ou o Udo nos vocais. Tá ok? Isso, fuma desgraçado. Deixa quieto. Bom, gente, já chegamos a mais um final de um especial. Espero que vocês tenham gostado. Você que não conhecia o Accept, agora, como eu sempre digo, já pode ter sua própria opinião, pode dizer se gosta, não gosta, acha mais ou menos. Eu não consigo achar uma banda mais ou menos. Ou eu gosto ou eu não gosto. É, 880, já dizia minha mãe. E realmente é verdade. Ou você gosta ou não gosta. Ou você tá com fome ou não tá com fome. Não tem meio tempo. E eu não sei por que eu tô explicando isso também. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Semana que vem tem mais. Tem aí mais um especial pra vocês. Não vou dizer qual é. Vocês vão saber no dia. Tá ok? Tenho certeza que vocês vão gostar. Sabadão, aquela velha história, meu amigo. Vai sair mais tarde, vai pra balada, vai beber. Não dirija. Classic Rocks.